esta noite só pensando em ti. Com o gosto dos teus beijos nos lábios meus, foi a primeira vez que isto aconteceu. E meu coração quase esmoreceu quando me encontrei presa aos lábios teus. Não, isto não é sonho, é realidade, pois eu nem dormi de tanta saudade. E foi ontem mesmo que isto aconteceu. Não, não estou sonhando, eu juro por Deus, ainda estou presa aos doces lábios teus, sentindo esse beijo que agora é meu. Hoje levantei-me cedo só pensando em ti. Mas eu não tive coragem de telefonar. Nunca me senti assim tão desprotegida, e no coração quase arrependida de ter cometido o pecado de amar. Não, isto não é sonho, é realidade, pois eu nem dormi de tanta saudade. E foi ontem mesmo que isto aconteceu. Não, não estou sonhando, eu juro por Deus, ainda estou presa aos doces lábios teus, sentindo esse beijo que agora é meu. Não, isto não é sonho, é realidade, pois eu nem dormi de tanta saudade. E foi ontem mesmo que isto aconteceu. Não, não estou sonhando, eu juro por Deus, ainda estou presa aos doces lábios teus, sentindo esse beijo que agora é meu.